boas, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela rádio Unifran FM. Meu nome é Fábio Mansari. Obrigado, meu nome é Tuizo. Esqueci quem eu sou. É, vou te dar uma dica. Começa com V e acaba com Z. Tem a letra O no meio. Tá, eu sou a voz. A voz que encanta os ouvidos dos nossos ouvintes queridos nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo. Aliás, uma ótima quarta-feira para quem é de quarta, uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. E lembrando que você também pode ouvir o programa no www.radionifran.com.br. E lembrando que esse programa é ao vivo, né? Ao vivaço. Ao vivaço, como diria Thales de Mileto. Uma coisa é uma coisa e a mesma coisa só pode ser outra coisa se aquela coisa deixar de ser a coisa que ela era quando era uma coisa. Ah, perfeito. Bom, e continuando a temática de fazer um especial por semana de bandas e artistas independentes em geral, ou dependentes químicos, né? Que tem muitos por aí que a gente sabe. Ou radioativos. Radioativos. Eletronizados. Eletrosféricos, ionizados, né? Massa molecular e tal. É. Essa semana eu gostaria de fazer um especial de uma dupla, Teto e a Toca. E eu vou ler aqui o release pra... Porque o release fala por si só e eu não preciso ficar falando e explicando o que é esse projeto e blá blá blá blá. Bom, o Teto e a Toca é um projeto de música experimental dos artistas Luli e Haroldo Paraguaçu. E tudo começou em 2005, 2006, quando a primeira gravação foi feita. Depois de 6 anos, eles estão de volta com novos sons e equipamentos melhores. Todas as gravações até agora, incluindo a nova de 2012, foram feitas em gravadores de fita cassete analógico de 4 pistas. Que legal, deve ser o famoso Tascam. Só que antes, eu gostaria de pôr aqui uma música que tá fresquinha, assim, foi lançada essa semana, de um camarada muito figuraça chamado Astor Braskerianuk. Não sei como é que ele tá assinando a alcunha dele hoje em dia, porque ele vive mudando, assim como as músicas dele também. Essa música eu pensei que fosse entrar no último disco, mas não é. Ele me disse que é uma música aleatória, assim, pelo jeito. E o nome dessa música é Jesus Robô. Bom, o Astor é um grande produtor, vale a pena pensar, prestar atenção nas coisas que ele faz. Então a gente vai começar com o Astor Brás. Daqui a pouco a gente faz o especialzinho prometido do Teto e a Toca, não saia daí. Será que o mundo amanhã vai ser bom? Com raio laser, tenha certeza. Se iluminar no meio, iluminando o café. Se iluminar. duvida nunca vê. Se duvida não vê, quem duvida nunca vê o homem. Se duvida não vê, quem duvida nunca vê. Se duvida não vê, quem duvida nunca vê. Se duvida não vê, quem duvida nunca vê. Se duvida não vê, quem duvida nunca vê o homem. Por gentileza eu só peço sua atenção. E minhas mãos da verdade cheias estão. Pois eu prevejo que a volta do Senhor se dê com Jesus rogou. Por gentileza eu só peço sua atenção. E minhas mãos da verdade cheias estão. Pois Deus me disse que a volta do Senhor vai ser com Jesus. Lixeirinha. Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. A voz dos seus sonhos mais pervertidos de domingo à tarde. Você que acordou tarde porque ficou na balada sábado até as 8h20 da manhã. Você que foi traído. Você que foi jogado no lixo e chamado de rascunho. E veio parar no lixeirinho. É. E nós te salvamos ali. Vamos reciclar sua mente. Claro, nós somos a luz no fim do seu túnel. Nós te tiramos do ostracismo. Nós te salvamos do umbral. Isso é efeito do Tim Burton de ontem? Pode ser. Aliás, que filmão, hein? A semana passada a gente recomendou um filme que chama Sombras da Noite, é isso? É. Assista, porque eu não vou falar o que acontece no fim, porque esse não é um programa de spoilers, nós não somos spoilers, apesar de termos cara de... Fotografia do caralho, como sempre, assim... Figurino, né? Figurino, o Johnny Depp tá com um visual muito legal, assim, né? Uhum. Vampiresco e tal. E livros? Eu tô lendo um livro... Posso falar? Pode. Quer dizer, ele tá lendo um livro meu, né? Uhum. Que eu ganhei de um amigo e ele roubou e não deixa eu ler, assim. Tô tão fissurado num livro que, enfim, ninguém pode se aproximar do livro. É um livro de Clinton Hyland. E o nome do livro é nada mais nada menos que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bom, e tem duas citações aqui do livro que eu vou ler pra vocês. Uma é do The Times, que tá falando assim: a verdadeira história de um álbum cuja posição como o momento da transição na história da música e do mundo é inquestionável. E a outra citação é do Irish Independent. Tá falando: Hyland é provavelmente o melhor biógrafo do mundo do rock. Dá pra perceber que o cara é, tipo, pesquisador mesmo, e esse livro é muito minucioso, muito detalhado, assim, ele entra no microcosmos, o quê? Cuidado. Ah, não vai ser spoiler. Na capa já diz, né? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um ano na vida dos Beatles e amigos. O livro é isso, só isso, nada mais nada menos. Pra quem gosta de Beatles e pra quem não gosta de Beatles, é um prato cheio. Recomendadíssimo. E, bom, aproveitando que eu vou tocar com visitantes daqui a pouco no SESI Osasco, quem estiver, aliás, em São Paulo, compareçam, é agora 7, votem e vão pra lá, né? Eu gostaria de fazer esse elo, Tuizinho e visitantes, e tocar aqui uma música que eu gravei deles em 2007, chamada Tempos Difíceis. Então é isso, é só uma homenagenzinha mesmo ao visitantes. Espero que gostem desse singelo cover que eu fiz deles em 2007. E daqui a pouco a gente volta, enfim, pro especial da semana. E logo mais tem mais. Eu perdi resolvi que eu vou fazer um ódio. Um ódio à tragédia que me faz sorrir. Um ódio ao capitão que me mandou fazer um ódio. Era uma vez 7 mil personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Era uma vez 7 mil personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Então eu resolvi que eu vou fazer um brinde. Um brinde ao exército que eu não servi. Um brinde ao caminhão que atropelou a reportagem. Personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Era uma vez 7 mil personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Era uma vez 7 mil personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Era uma vez 7 mil personagens, heróis de uma história sem começo nem fim. Sem começo nem fim. Vocês acabaram de ouvir Visitantes, aliás, Tuizinho, que sou eu, fazendo um cover de Visitantes, da música Tempos Difíceis, que eu gravei em 2007. E agora, como prometido, vai fazer o especial da semana, O Teto e a Toca. Espero que gostem. Daqui a pouco a gente volta com mais a cheirinha, não sai daí. Esta não era pra casar.